Agora é o seguinte, agora vamos adiante. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que agora vamos adiante. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que agora vamos adiante. Chega comigo, vem cá, deixa os problemas pra lá. Vamos, tá fácil chegar, difícil não contagiar com esse beat. Quem gosta de artigo de elite, dos cordão que dizem que é grid. Te joga, vem cá nesse pique, só dessa vez te permite. Como se tivesse na melhor suíte, com tudo de top que existe. Então pode ser, tu sabe o que importa, não é só aparecer. Quem planta tem o que colher, deixa crescer. Só cuida com os olhos que saltam em cima de você. Esse é o preço da fama, se não quiser tem um monte querendo, fazendo de tudo pra deitar na cama. Quem manda é a grana, vai adiante quem faz o que ama. Vem nesse lado de quem vai adiante, só cuida com um ego gigante, não vai tropeçar e esquecer dos flagrantes. Vem pra esse lado de quem vai adiante, só cuida com um ego gigante, não vai tropeçar e esquecer dos flagrantes. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que agora joga quem lida na rua, que faz da sua rima sua própria loucura. Que bate de frente sem estremecer, sacode a poeira, faz acontecer. O cara sem medo que todos queriam ser, dos que chuta a tristeza, bota pra correr. Vem que nós vamos fazer aquela bagunça até o amanhecer. Tamo tranquilo, tamo com os amigos, as amigas chegaram, todos têm estilo. Parece que agora podemos dizer que valeu a pena, podemos dizer. Vem pra esse lado de quem vai adiante, só cuida com um ego gigante, não vai tropeçar e esquecer dos flagrantes. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, que agora vamos adiante. Vem nesse lado de quem vai adiante, só cuida com um ego gigante, não vai tropeçar e esquecer dos flagrantes. Vem pra esse lado de quem vai adiante, só cuida com um ego gigante, não vai tropeçar e esquecer dos flagrantes. Tamo grande. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá.